produção. Bomba caseira, certo, João? ABCD Paulista. Graças a Deus é sexta-feira, ó meu parça. De peão na quebrada, rap estrala no falante de 15 polegadas. Daquele jeitão, pão trinca vidraça. Bomba atenção, nas gata que passa. Toma quarentinha, raspando o chão das pistas. De diadema, sentido a Baixada Santista. Eu lê, malandrovis, o Gleicio, o Vagnão, Leandro, Dilão, Dudu e o Ticão. Trancado no Insu Filme, suspeito pros PM. No som, Rick Ross e de leve um The Game. Oi, Canin, Juliette, camisa do Barça. Não, careca nos trajes, torcida jovem, meu parça. Homem encosta no quiosque, prestigia o mar. Abri o porta-mala, faz os falantes gritar. Assisti de camarote, as modelos desfilar. Fecha casca e Sara, é nós que tá. Eu sou vagabundo, de rasante no submundo. Estila favela no fluxo do bagulho. Fechadão com as damas, atacando os picos sujos. Na mão de 11, os louca que não pede truca. Os vagabundo, de rasante no submundo. Estila favela no fluxo do bagulho. Fechadão com as damas, atacando os picos sujos. Na mão de 11, os louca que não pede truco. Uma obra da vida que se chama momento. Abre aspas, curta ele por inteiro. Pra PCD, pra baixada, vários queres. Toda rapa, fica tranques, várias gatas. Nós é zica, tamo na caça. Só um mil grau, é fundamental. Estopim do rolê, e já disse o Brau. Cê preciso viver, chapa de frente pro mar. Cadê o uísque já? Mano, o curso vai colar. O quiosque nós flaga, ciclovia agitada. Ocular é testemunha que essas gatas não é piada. Brecha gelada, de lupa na cara. Nike no pé, de corrente regata. Visão é bela e as top é quente. Vários, vários biquínis diferentes. Quem ousa falar que a vida não proporciona? Nós aqui na baixada, com os manos de resposta. Não vagabundo, de rasante no submundo. Estila favela no fluxo do bagulho. Fechadão com as damas, atacando os picos sujos. Na mão de 11, os louca que não pede truca. Os vagabundo, de rasante no submundo. Estila favela no fluxo do bagulho. Fechadão com as damas, atacando os picos sujos. Na mão de 11, os louca que não pede truco. Hoje tirei o dia pra curtir os parça. Chamei no ID, os que fecha na quebrada. Cola o Ender e um gordinho dessa e um mala de SP 011 pra 013 baixada. Só quem é flagra, o jet na pura calma. Encostando do calçadão, vejo a praia. Privilégio estar aqui, poder prestigiá-la. Aprecie com moderação todas as gatas. Vai, se serve aí como um drink, fica tranques. Pede porção de camarão e come a fonte. O estresse da semana deixa lá em Sampa. Chega, fica pampa, sai dessa, desencana. Porque hoje é tudo nosso, fechei um bom negócio. Queres e mulheres, é tudo que eu gosto. Gelo, vodka, energético no copo. Aí meu truta faz um 10 e já já eu volto. É o vagabundo, de rasante no submundo. Estila favela no fluxo do bagulho. Fechadão com as damas, atacando os picos sujos. Na mão de 11, os louca que não pede truca. É o vagabundo, de rasante no submundo. Estila favela no fluxo do bagulho. Fechadão com as damas, atacando os picos sujos. Na mão de 11, os louca que não pede truco.